shot at me. Curti bon vibe, right energy. Fake love for poker longimie. Me about the money, love and family. Pão, pão, queijo, queijo, boy, pra fazer sans. Que mistura nada, bom não queijo, vans. Rota, dom, cascata, es, cata, pompés. Paga luz, mete fogo. Yeah. Hoje ninguém cata, pode que me. Peço aplausos, mas eu abro uma exceção. É quando bates palmas sem usar as mãos. Aqui não há Julieta, aqui não há Romeu. Eu nem sei o nome delas, mas elas sabem o meu. Ninguém para essa wave, they call me wavy boss. Top down, pé no pedal, com a minha lady boss. É pela fam, pelo money, no punani. Querem vir surfar a wave, quando isso aqui é um tsunami. Paga luz, mete fogo, yeah. Hoje ninguém gata pode que me, yeah. Rotterdam, Lisboa, Canet, Eurosound.